Às 24 horas de Ana Beatriz de Maxwell dos Santos. Narração Terla Duarte. Capítulo 1. Quando seus olhos me olharam pela primeira vez. Marco Antônio, um menino branco de 14 anos, loiro, de olhos azuis e alto, descansava do almoço no sofá da sala, quando seu BlackBerry tocou. Era uma mensagem de sua prima, Marina, uma menina branca, loira, de cabelos cacheados e loiros, cheinha com decotes, que dizia: Marco Antônio, me liga, preciso falar com você urgente, um beijo. Então, Marco Antônio ligou para Marina. Marina, sou eu, Marco Antônio. Eu vi o seu torpedo. O que você tem de tão urgente para me falar? Pois é, cara. Hoje vai rolar um churrasco na casa de Ana Júlia. E como não quer ir sozinha, queria saber se você tá afim de ir. Claro que eu vou. Não tem nada para eu fazer, sem contar que não tenho o que presta para assistir na TV. É mesmo. A programação das emissoras abertas só vai de mal a pior. É a guerra do velho canastrão contra o louro narigudo e ainda tem um cara que dança e imita artistas. Já que você disse que vai, daqui a meia hora eu vou chegar de carro com a mamãe para te buscar. Maravilha! A propósito, quem é essa Ana Júlia? É a minha melhor amiga. Ela é um amor de pessoa, você vai gostar. Será que ela é gatinha? Ai, Marco Antônio, você é uma figura. Vou ter que desligar, um beijo. Outro, até mais tarde. Marco Antônio foi para o banheiro, tomou um banho, enrolou-se no hobby, foi para o outro quarto, tirou o hobby, vestiu uma camisa e bermuda da Billabong, pôs o tênis da Eco, o cordão de prata, o relógio Cássio, os óculos da HB e perfumou-se com o caiaque da Natura. No lado de fora já estavam Neil Beattie, de Morgana, a mãe de Marina e a tia de Marco Antônio, que buzinava impacientemente. Ele saiu de casa e entrou no automóvel. O carro saiu da rua General Guaraná, em Jucutuquara, passando pela Avenida Vitória, pela Reta da Penha, até chegar à Avenida Rio Branco, onde ficava o prédio de Ana Júlia em Santa Lúcia, perto do Shopping Rio Branco. Vamos ficar por aqui, disse Marco Antônio a Morgana. A que horas busco vocês? Perguntou Morgana. Às 7 horas, respondeu Marina. Então tá bom, juízo, crianças, falou Morgana. Aff, ninguém merece, disse Marina, demonstrando tédio. Tá bom, tia, a gente sabe se cuidar, respondeu Marco Antônio. Marco Antônio e Marina saíram do carro e atravessaram a avenida em direção ao prédio de Ana Júlia. Identificaram-se ao porteiro e foram do elevador até o salão de festa. O som estava alto, na hora tocava a canção On the Floor, de Jennifer Lopez. A carne assava na churrasqueira. Era aniversário de 16 anos de Ana Júlia. Uma morena de 1,70m, cabelos cacheados e castanhos, olhos verdes, cheia de curvas. Marina indignou com a música tocada na festa. Ela disse: vai ter mau gosto assim lá longe. Esse bate-estaca tá me matando. Acho que vou surtar. Marco Antônio foi à churrasqueira, pegou uns pedaços de linguiça e pão de alho, passou pela mesa, serviu-se de arroz, feijão tropeiro e vinagrete. Enquanto isso, Marina tirou seu iPod da bolsa e o plugou na mesa de som. Saiu o Hit Parade, entrou a música alternativa, começando pelo Rap Emicida, passando pela Trupe do Teatro Mágico e terminando com Marcelo Genesi. Por algum tempo, Ana Júlia ficou ocupada recebendo os convidados. Marina, que era um tanto quanto impaciente, desta vez teve que esperar o momento oportuno de conversar com a amiga e apresentar o primo. Beatriz, a mãe de Ana Júlia, cantora e compositora com 3 CDs gravados e os 4 a caminho, tinha as mesmas características da filha. Cantou no aniversário da filha a canção Morena Tropicana, de Alceu Valença. Mauro, o pai de Ana Júlia, não pôde estar na festa em virtude do seu trabalho como prático. Mandou suas mensagens via Skype, direto de Manaus, aparecendo no telão. Oi, filha, por causa do meu trabalho, não pude estar aí para te ver e te abraçar. Do fundo do meu coração, desejo que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida e que você continue sendo essa filha doce e carinhosa. Ana Júlia chorou de emoção. Beatriz pegou o microfone e disse: gente, acho que já está na hora da gente cantar os parabéns para Ana Júlia, né? Os convidados cantavam parabéns para você. Após isso, Ana Júlia foi assoprar as velhinhas sem antes fazer um pedido. O meu desejo é continuar sendo cercada de amigos tão queridos que são a razão da minha alegria e da minha vida, disse Ana Júlia com os olhos cheios de lágrimas. O bolo começou a ser servido. Marina falou com Ana Júlia, que enxugava as lágrimas com um pano. Oi, Ana Júlia, naquela hora quis falar com você, mas vi que estava ocupada dando atenção para os convidados. Foi linda a homenagem que seu pai fez pelo Skype, disse Marina. Quem é esse menino que está com você? Perguntou Ana Júlia, encantado com a beleza de Marco Antônio. É o meu primo, Marco Antônio, respondeu Marina, apresentando a amiga. Meu Deus, ela é uma mistura de anjo e sereia, pensou Marco Antônio, estonteado com a formosura de Ana Júlia. Ele é um príncipe dos contos de fada, pensou também Ana Júlia sobre Marco Antônio. Oi, Ana Júlia, disse Marco Antônio, abraçando e beijando Ana Júlia no rosto. Oi, querido, muito obrigada por ter vindo à minha festa, respondeu Ana Júlia, sorrindo e afagando as mãos de Marco Antônio. A Marina tinha falado de você, mas não disse que você era tão linda, afirmou Marco Antônio. Obrigada, disse Ana Júlia, dando um sorrisinho e vermelha de vergonha. O som está muito alto, que tal a gente conversar no outro canto para a gente conversar melhor? Perguntou Marco Antônio. Claro, respondeu Ana Júlia, demonstrando alegria. Acho que vou deixar vocês à vontade, disse Marina. O som continuava alto, mas agora tocando Para Você de Paula Fernandes e na sequência Um Beijo de Luan Santana. Ana Júlia e Marco Antônio foram para o canto e conversaram. Ana Júlia, oi, posso te falar uma coisa? Pode falar. Desde a primeira vez que eu te vi, me encantei por você, pelo seu olhar. Eu também, meu bem. Parece que algo gera atração entre a gente. Não sei como explicar. Eu também não, mas de uma coisa tenho certeza. Nesse momento, Marco Antônio segurou Ana Júlia pela cintura e deu-lhe um beijo na boca. O público ovacionou, mas os meninos, que eram colegas de escola, fizeram gracejos. Esse Marco Antônio não perde tempo. Pegou um peixão e tanto, disse Luiz Guilherme. Ah, moleque, faturou aniversariante, falou Alfredo. O carinha não dorme no ponto, jogou as ideias na mina, ela deu condição e pimba, afirmou Marcelo. O cara é tenso, pegou a mina que eu tava vestindo, faz uma cara, indignou-se Flávio. O casal adolescente, nascente, estava se beijando, indiferente às piadinhas dos meninos que sempre sonhavam em ter Ana Júlia em seus braços. Porém, eram imaturos e tinham QI de anão. Ana Júlia não atraía os meninos pela sua beleza física, mas também pelo seu jeito meigo de tratar as pessoas e ajudá-las. Amava as pessoas mais do que a si mesmo. No fim da festa, Marco Antônio disse a Marina: Marina, você salvou meu sábado. Muito obrigado, conheci um anjo. De nada, Marco Antônio. Você que seja feliz com ela. Ela é a minha felicidade. Capítulo 2. Desejo e paixão adolescente. Ana Júlia acordou, levantou-se da cama, abriu a janela e disse: Que dia lindo! Depois, pegou o telefone sem fio e ligou para a casa de Marco Antônio. Alô? Posso falar com Marco Antônio? Quem gostaria? É Ana Júlia, uma amiga. Ele está viajando numa excursão da escola para cidades históricas de Minas. Quem está falando é Miguel, o pai dele. Quer deixar recado? Não, obrigada. Quando ele volta? Ele viajou hoje cedo, só volta domingo à noite. Ah, tá. Obrigada. Tchau. Ana Júlia encerrou a ligação, sentou-se à mesa, ligou seu MacBook Pro, abriu o Google Chrome, entrou no Facebook e admirou as fotos dela com Marco Antônio no churrasco de aniversário em seu perfil. Ele é muito lindo e muito fofo. Não me contenho de tanta saudade. Mas fazer o quê? Vou esperar até o domingo para falar com ele, disse Ana Júlia. No ônibus, Marco Antônio via as fotos dele com a Ana Júlia no seu laptop. Ele estava cada vez mais apaixonado por ela. O sentimento recíproco crescia cada dia, assim como a saudade que um sentia do outro. O interfone tocou. Ana Júlia levantou-se da cadeira e foi até a cozinha. Era o porteiro informando que Marina estava na portaria e queria subir. Ana Júlia autorizou a subida. Marina tocou a campainha e Ana Júlia atendeu. Oi, Marina, tudo bom? Tudo ótimo, vi que você está bastante sorridente. Também pudera, Marina, tô perdidinha de amor pelo Marco Antônio, ele é tudo de bom. E eu crente que só foi um lance na festa, hein? Aquele beijo deu mó bafafá entre a galera. Seu primo é muito lindo e beija bem pra caramba. Já vi que você tá caidinha mesmo pelo Marco Antônio. É o amor. O amor é lindo e deixa a gente boba. Aliás, você sabe o número dele. O amor é lindo e deixa a gente boba. Aliás, você sabe o número dele? Ah, sim. É 960-57000. Aí vou ligar pra ele. Ana Júlia pegou o seu iPhone e ligou para o número de Marco Antônio. Mas só dava fora de área de cobertura ou desligada pelo cliente. Marina, que estava do lado de fora, entrou e as amigas voltaram a conversar. É, Marina, hoje de manhã liguei para a casa dele, mas o pai dele disse que ele estava viajando para Minas. Acho que ele está passando por algum lugar onde o celular não pega. Ele chega domingo à noite, vou ter que esperar. Só você consegue ter essa paciência de Jó. Se fosse eu, já teria ido a Minas atrás dele. O amor faz a gente esperar, Marina. É, parece que o Cupido te acertou cheio, hein? Na verdade, ele é um anjo de pessoa. Perto das 23 horas, Marco Antônio ligou para Ana Júlia. Alô? Quem fala? Quem fala é o Marco Antônio, e você? Sou Ana Júlia, meu lindo. Oi, Ana Júlia. Sabia que eu não paro de pensar em você um só minuto? Eu também, meu amor. Hoje liguei para sua casa, mas seu pai disse que você estava viajando. É verdade, Ana Júlia. Estou numa excursão da escola e só volto no domingo à noite, lá para umas 6h30. Se você puder passar lá em casa... Pois é, Marco Antônio. Nessa hora eu estou na missa, lá na paróquia Santa Rita. Não tem como ir à sua casa. É mais fácil você vir à minha casa. Se mamãe não fizer show no domingo, eu até apresento ela para você. Vou aí no domingo, lá para umas 9 horas da noite, depois do culto da igreja presbiteriana. Que bom, Marco Antônio. Já estou com saudade de você. Quero muito te ver. Ah, Ana Júlia, você não tem noção do quanto te amo e te desejo. Você me encanta, minha linda. Meu Deus, eu não tenho palavras para descrever o quanto eu te amo, Marco Antônio. É mesmo, meu anjo? Eu também te amo. Agora tenho que desligar, tá? Um beijo. Outro, meu lindo. Feliz da vida, Ana Júlia deitou-se em sua cama. Ela tinha que acordar cedo para a aula no Centro Educacional TU, onde fazia o segundo ano do ensino médio. Marco Antônio estudava na mesma escola, só que no primeiro ano. O dia raiou e Ana Júlia despertou radiante. Entrou no chuveiro, tomou banho, enrolou-se na toalha, vestiu o uniforme, penteou o cabelo, perfumou-se, pôs os brincos e pulseiras prediletos e, por último, a sandália rasteirinha. Ela pegou o elevador, desceu até a portaria, onde saiu para a Avenida Rio Branco para esperar a van que a levava para a escola em Jardim da Penha. Em todas as aulas, Ana Júlia estava com um pensamento cativo em Marco Antônio. Ana Júlia era a prova viva de que beleza e inteligência podiam andar juntas. Ela tirava as maiores notas entre todos os alunos do segundo ano, além de ser a representante de turma e dava monitoria de Química e Biologia. O mesmo não podia se dizer de Marco Antônio, que não estudava e estava sempre de recuperação. Ele quase reprovou no nono ano do ensino fundamental. Ele frequentava a igreja presbiteriana, mas não tinha o menor compromisso com as coisas do reino de Deus. Ia à igreja por imposição dos pais, era um adolescente rebelde e impulsivo, que gostava de tocar bateria e fazer charges. Após uma estafante viagem, às 18 horas e 35 minutos de domingo, Marco Antônio desembarcou do ônibus Leito Turismo de dois andares, parado em frente ao TU. De lá, ele foi para casa, trocou de roupa e foi com os pais assistir o culto dominical. Ana Júlia estava na missa das 18 horas da paróquia Santa Rita. A canção Fico Assim Sem Você, da dupla Caldinho e Buchecha, assim diz: eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas para poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Assim estavam Ana Júlia e Marco Antônio, que contava as horas para se verem, mas sentiam que o tempo conspirava contra eles. A ansiedade do casal era tão grande quanto torcedores da seleção brasileira nos momentos derradeiros de um jogo da final da Copa do Mundo. Após participar da missa, Ana Júlia chegou ao apartamento, ansiosa pela chegada de Marco Antônio. Beatriz estava na sala aquecendo a voz para cantar numa festa de um magnata da Ilha do Frade. Quando se apresentava em eventos fechados, seu repertório era MPB e pop rock nacional. Era uma cantora bastante requisitada em festas. Fim do aquecimento, Beatriz disse a Ana Júlia, que estava em seu quarto: filha, eu já vou. Se quiser comer, é só pegar a comida que está na geladeira e esquentar no micro-ondas. Tá bom, mãe. Um beijo. Pontualmente, às 21 horas, Marco Antônio chegou ao apartamento de Ana Júlia. Finalmente vou ver minha morena dos olhos verdes, disse a pequena campainha. Ana Júlia levantou-se e foi abrir a porta. Deve ser Marco Antônio, pensou. Quando abriu a porta, Ana Júlia quase desmaiou de emoção ao ver seu príncipe encantado. Marco Antônio, que a segurou em seus braços, ele disse: parece que você não conseguiu segurar a emoção. Não, parece que ainda não acordei desse sonho. Esperei por tanto tempo por este momento de ter você em meus braços, de te abraçar, de te beijar, e agora vejo que tudo isso está se realizando na minha vida. Não vai entrar, não? Vou entrar sim. Marco Antônio entrou no apartamento de Ana Júlia e sentou-se no sofá. Ela foi à cozinha, abriu a geladeira e cortou dois pedaços de bolo Floresta Negra e colocou no pires, pegou a garrafa de Coca-Cola e os colocou sobre a mesa. Abriu a garrafa, pegou duas canecas e despejou o refrigerante nelas. Então disse: Marco Antônio, vem lanchar. Tô indo. Marco Antônio então se levantou do sofá e foi para a cozinha, sentou-se à mesa com Ana Júlia e comeu o bolo. Os dois conversam. Ana Júlia, que bolo delicioso, quem fez? Fui eu, meu bem. Que bom que você gostou. Vejo que até no bolo você coloca o seu amor. Quando a gente põe amor no que faz, é outro sabor. Por isso que te amo tanto. Você me faz muito feliz. Te amo muito. Você é o garoto mais fofo do universo. Os adolescentes se beijam e trocam carícias até a sala. Deitado no sofá, Ana Júlia entrega-se a Marco Antônio de corpo e alma. Foi a primeira vez deles. À meia-noite, Marco Antônio saiu do apartamento de Ana Júlia e pegou um táxi para Jucutuquara, onde morava. No táxi, ele liga para Luiz Guilherme. Alô, Luiz Guilherme, é o Marco Antônio. Fala, velho. Tive uma noite de amor com a Ana Júlia, foi a nossa primeira vez. O quê? Você ficou com ela? Você é o cara. Rapaz, eu tô apaixonado por ela, na moral. Ela é linda demais pra um só lance. Tá aí o último romântico, boa sorte com ela. É o que mais desejo. Vou desligar, falou? Falou, brother, até mais. Ana Júlia levantou-se do sofá e foi para o banheiro. Na pia, o seu iPhone tocava, era a Marina. Oi, Marina, você não sabe o que aconteceu. Que Ana Júlia? Eu e Marco Antônio ficamos juntos. Ele é tão fofo e carinhoso. Me entreguei a ele. Colega, que bafão, ui! Foi algo lindo que não vou esquecer. A primeira vez a gente nunca esquece. Ele usou camisinha? Usou sim. Ah, bem, camisinha sempre, colega. Pra evitar gravidez indesejada e doenças venéreas. É mesmo, Marina. Hoje eu armei o maior barraco por causa de uma covardia que fizeram com a Karine. A Karine, travesti que é manicure? Ela mesma, os playboyzinhos musculosos, filhinhos de papai, deram uma surra nela lá na Rua da Lama. Que horror! Por que fizeram essa maldade? Porque um deles cismou que ela estivesse olhando pra ele, então o rato da academia juntou suas asseclas e foram tirar satisfações com a Karine. E a espancaram. Nossa, é muita maldade. E você nessa história? Pois é, tava eu e uns amigos tomando uma tigela de açaí caprichadaça quando presenciei a agressão. Entrei no meio da briga pra impedir que eles cometessem uma atrocidade maior. Soltei os cachorros pra cima deles, dei uma bolsada e um chute na canela e com medo fugiram de um carro. Anotei a placa, eu tô aqui na delegacia com ela e a mamãe prestando depoimento sobre a agressão. Isso sim que é um bafão daqueles, hein? Que bom que você ligou. Agora eu vou dormir, um beijo. Um beijo, amiga. Capítulo 4. Escondendo a barriga até quando puder. Entre o segundo ao quarto mês de gravidez, Ana Júlia tentou esconder a gravidez de todos, até mesmo de Marco Antônio, da mãe e da Marina, usando roupas fechadas. Mas os sinais exteriores denunciavam uma gestação, e ainda por cima, seu apetite aumentou consideravelmente. Não demorou muito para surgir os comentários entre os alunos do TU sobre a gravidez. Mas quando Ana Júlia era indagada, dava uma risadinha e mudava de assunto. Beatriz também estranhou a mudança de comportamento de Ana Júlia. Os comentários que surgiam no prédio onde moravam já estavam lhe deixando preocupada. Quando chegou do estúdio onde estava gravando o quarto disco, foi ao quarto de Ana Júlia, que estava deitada em sua cama e disse: Ana Júlia, minha filha, por esses dias você está comendo muito, tem usado roupas fechadas, sem contar que sua barriga está crescendo e os vizinhos do prédio estão comentando. O que está acontecendo? A jovem mãe ficou em prantos. Ela sentiu que seu segredo foi descoberto. Tô grávida, mãe. Grávida de quem? Do Marco Antônio, meu namorado. A gente ficou, ele usou camisinha, mas ela estourou. Meu Deus, vocês deviam ter se cuidado melhor. Pior de tudo é que os adolescentes têm acesso à informação sobre os métodos contraceptivos, mas não sabem utilizá-los. Porventura foi a primeira vez de vocês? Foi sim, mãe. Eis a explicação. Seu namorado, inexperiente em relações sexuais, não soube usar a camisinha direito e por isso ela estourou. Agora que a caca tá feita, temos que encarar a realidade. Você vai se tornar mãe. No que depender de mim, vou dar todo o apoio pra criar esse bebê. Porventura, o Marco Antônio já sabe que você tá grávida? Não. Eu ainda não contei com medo da reação dele. Pois trate de contar o quanto antes. Sim, mãe. O problema agora é como seu pai vai reagir a isso. É mesmo. Um homem imprevisível. Ana Júlia ligou para Marco Antônio, mas o seu celular estava na caixa postal. Deixou este recado. Marco Antônio, meu lindo, preciso que venha aqui no apartamento urgente. Temos que conversar. Um beijo. O adolescente que estava voltando da aula de inglês no Just in Time, em Bento Ferreira, e chegava em casa, tomou um susto. Sem perda de tempo, andou até a Avenida Vitória, pegou o ônibus 151, Santa Maria Rodoviária, e saltou na Avenida Rio Branco, em frente ao apartamento de Ana Júlia. Marco Antônio entrou no apartamento e encontrou Ana Júlia de vestido, sentada no sofá com um olhar angustiante. Ana Júlia, eu recebi seu recado na caixa postal. O que aconteceu? Marco Antônio, eu te chamei aqui para contar algo muito sério. O quê? Sabe aquela noite maravilhosa que a gente teve aqui no sofá? Pois é, eu tô esperando um filho seu. Isso não pode ser verdade, eu usei camisinha. É, meu bem. A minha ginecologista disse que a camisinha pode ter estourado durante a relação. E agora, o que eu vou fazer? Como eu vou contar isso pros meus pais? Eles vão ficar desapontados comigo, porque me deitei com você fora do casamento. Isso gerou consequências. Pequei contra o Senhor, cometendo o pecado da fornicação. Não te falei que meus pais são evangélicos? Não. De que igreja? A igreja presbiteriana. Eu também frequento, mas não tenho vivido uma vida como Deus quer. Marco Antônio caiu no choro. Ana Júlia abraçou e afagou o namorado. E depois ligou para Marina. Oi, Marina, é Ana Júlia. Fala, amiga. Não sei como eu vou te contar isso, mas eu tô grávida. Tá ficando doida, menina? Seus pais e o Marco Antônio sabem disso? Mamãe já sabe. Diz que a gente devia ter se cuidado melhor, mas que daria todo o apoio. Marco Antônio tá aqui chorando, tadinho. Não sabe como vai contar para os pais dele, que são evangélicos da igreja presbiteriana, que prega o sexo depois do casamento, e nosso amor gerou consequências. Mas ele não tinha usado camisinha? Pois é, amiga. A ginecologista disse que, por ser a primeira vez da gente, Marco Antônio não soube usar o preservativo. Ele estourou e eu fiquei grávida. Que coisa, hein, amiga? Se precisar de uma madrinha pro seu baby, pode contar comigo. Obrigada, querida. De nada, Ana Júlia. Um beijo. Outro, minha linda. Cabisbaixo, Marco Antônio chegou em casa. Seus pais estavam no quarto, deitados. Sua mãe, Darlene, com 40 anos, branca, 1,75m, cabelos loiros, olhos azuis, corpo malhado. Foi modelo de passarela na adolescência e parte da juventude, chegando a trabalhar em Nova York, Paris e Milão, com o nome artístico Dominique. Trabalhava como advogada, era uma mãe protetora e devotada ao filho. Seu pai, Miguel, com 38 anos, é um homem calmo e bem-humorado, porém rígido na observância dos valores morais e dos bons costumes. Era casado com Darlene e é pai de Marco Antônio. Gostava de fotografia e pesca submarina. Trabalhava como contador. Era branco, calvo, um pouco acima do peso, mede 1,70 m. Ambos congregavam na igreja presbiteriana que ficava em Consolação. Então Marco Antônio entrou no quarto e disse: "Pai, mãe, tenho algo muito importante." "Que foi desta vez, Marco Antônio?" perguntou Miguel, desconfiado de que o filho tinha aprontado alguma coisa. "Conheci uma menina chamada Ana Júlia no churrasco de aniversário dela. A gente está namorando, nos deitamos e ela está grávida?" interrompeu Miguel. "Sim, pai, a camisinha estourou", disse Marco Antônio, envergonhado. "Você é irresponsável, meu filho. Quando é que você vai tomar tendência na vida? Cometeu fornicação, que é um pecado grave diante do Senhor, e isso gerou consequências. Agora você vai ser pai antes do tempo. Porventura os pais de Ana Júlia sabem da gravidez?" perguntou Miguel. "Só a mãe dela", respondeu Marco Antônio. "Quantos anos ela tem?" perguntou Miguel. 16 anos", respondeu Marco Antônio. "Pois é, você ainda vai completar 15 anos e ela tem 16 e vocês serão pais. Não sei quem tem menos juízo, mas uma coisa eu tenho certeza, você vai assumir essa criança e eu e sua mãe vamos dar todo o apoio necessário. Além disso, você vai pedir perdão a Deus pelo pecado da luxúria", advertiu Miguel. "Meu filho, você tem noção da responsabilidade que você e Ana Júlia vão ter daqui pra frente? Vocês vão ter um bebê pra cuidar, educar, alimentar. Espero que vocês aprendam a lição. Eu tenho uma novidade. Você vai ter dois irmãozinhos ou duas irmãzinhas, ou mesmo um casal. Eu tô grávida de gêmeos", disse Darlene. "Você tá de quantos meses, mãe?" perguntou Marco Antônio. "De 4 meses, querida. Eu fiz a ultra hoje", respondeu Darlene. "Que bom que vou ter dois ou duas irmãs", disse Marco Antônio. Mauro e Beatriz estavam jantando um bacalhau a Zé do Pipo no Algarve, um restaurante português na Praia do Canto. O pai de Ana Júlia tinha 40 anos. Era um homem possessivo, machão e explosivo. Foi casado com Beatriz por 10 anos, pai de Ana Júlia. Trabalhava como prático, gostava de rock clássico e motociclismo. Tinha uma Suzuki Hayabusa amarela. Era branco, tinha cabelos e olhos negros e media 1,80 m. "Mauro, fala, Beatriz. A Ana Júlia tá grávida." "O quê?" "Ela vai ser mãe." "Quem é o pai?" "É o Marco Antônio, o namorado dela." "A culpa é sua, só sua. Você vive fazendo shows, gravando discos e não tem tempo pra cuidar da Ana Júlia e vigiá-la. Você é irresponsável e ausente. Por isso que o nosso casamento acabou. Eu fui claro quando perguntei o que você queria, a família ou a música. E você escolheu a segunda opção." "Faça-me o favor, Mauro. Foi seu ciúme besta que pôs fim ao nosso casamento. Eu vivia sufocada e infeliz ao seu lado. Você era muito possessivo pelo fato de eu ganhar mais do que você na música. Lembra do tempo que você ainda trabalhava como estivador?" "Não quero lembrar disso, Beatriz. Fui muito humilhado no Porto de Vitória. Águas passadas não movem moinhos. Hoje é vida nova, novos planos." "Pois é, Mauro. A maternidade é um fato que estava fora dos planos de Ana Júlia e disse que ajudaria no que fosse preciso. Mas não posso tudo sozinho. Conto com a sua colaboração." "Pode deixar, Beatriz. Vou ajudar no que for preciso. Afinal, ela é minha filha que amo tanto. Mas eu espero que o Marco Antônio e os pais dele também ajudem. Afinal, ninguém faz bebê só. Eu vou ter que sair. Ainda tenho que pegar um voo para São Paulo ainda hoje e de lá vou para Santos manobrar um navio que veio da China." "Tá bom, Mauro. Até mais. Tchau." Mauro chamou o garçom para pedir a conta. O garçom trouxe a conta e Mauro pagou com seu American Express Platinum. Beatriz pegou seu Samsung Galaxy e ligou para Ana Júlia. "Ana Júlia, é a mamãe." "Oi, mãe, tudo bom?" "Tudo ótimo. Acabei de jantar com seu pai e disse para ele que você tá grávida." "E como ele reagiu?" "Ficou nervosinho. Disse que a culpa era minha, que eu só vivia da música e não cuidava de você. Mas ele disse que vai te ajudar a criar o bebê." "Que bom, mãe." "Marco Antônio me mandou um e-mail dizendo que os pais dele já sabem que eu tô grávida e que também vão me apoiar." "Ótimo, era só isso, um beijo." "Um beijo, mãe." Capítulo 5. Meu mundo caiu diante de mim. Ana Júlia, acompanhada de sua mãe Beatriz, estava na clínica Femina, no consultório da doutora Úrsula, para fazer o pré-natal. Ela estava deitada na maca, fazendo a ultrassonografia, quando a médica disse: "Ana Júlia, não consigo medir a cabeça do feto, tampouco o fechamento da caixa craniana. Vou requerer uma ultrassonografia morfológica, que é mais detalhada e pode levar mais de meia hora. Nela já pode ver o sexo, verificar o coração e suas câmaras, a formação do cérebro, os órgãos digestivos e outros sistemas. Também vai medir a cabeça do feto e o fêmur, o osso da coxa, para ver se o crescimento está dentro da média. Peço que não se preocupe." Mas Ana Júlia começou a ficar ansiosa e angustiada. "Oh, meu Deus, será, hein?" perguntou a si mesma. 3 dias depois, Ana Júlia e sua mãe foram ao centro de diagnóstico por imagem Daniel Carone. Na sala, quem estava atendendo a jovem mãe era seu filho, Dr. Daniel Carone Jr., especialista em medicina fetal, que estava fazendo a ultrassonografia morfológica e estava com um semblante de quem estava preocupado. Então disse: "Ana Júlia, tenho que te dar 2 notícias, uma boa e uma ruim. A primeira é que você vai ser mãe de uma menina. A segunda é que a bebê tem anencefalia, que é uma malformação rara do tubo neural, caracterizada pela ausência parcial do encéfalo e da calota craniana, proveniente de defeito de fechamento do tubo neural. É uma patologia incompatível com a vida, onde a criança pode morrer ainda dentro do seu ventre ou no nascimento. Se vier a sobreviver, será por alguns minutos, horas, dias, meses e, quando não muito, um ano. Ana Júlia negou-se a aceitar a situação, começou a chorar no ombro de sua mãe. Dr. Daniel saiu da sala e ligou para a doutora Úrsula, comunicando o diagnóstico do bebê da meiga moça. No mesmo dia, Ana Júlia e Beatriz foram à clínica feminina. Após 2 horas de espera, apareceu a doutora Úrsula, que disse à adolescente: Ana Júlia, por favor, me acompanhe até meu consultório? Sim, doutora. Ana Júlia seguiu a doutora Úrsula até seu consultório. Então a doutora disse: Veja bem, o Dr. Daniel Carone Jr. me disse que o feto tem anencefalia, que é uma malformação incompatível com a vida. Ele pode morrer ainda dentro da sua barriga quando nascer. Se vier a viver, terá pouco tempo de vida, sem contar o sofrimento que você terá por carregar um produto da concepção que é clinicamente morto. Você será um caixão ambulante, terá complicações médicas como hipertensão arterial e aumento do volume de líquido amniótico, polidrâmino, alterações respiratórias, hemorragias vultosas por descolamento prematuro da placenta, hemorragias no pós-parto por atonia uterina, embolia de líquido amniótico. O melhor a fazer é pedir que seus pais constituam um advogado para entrar com um pedido de aborto terapêutico e trazer para mim o que eu faço. Ana Júlia ficou arrasadíssima e saiu chorando do consultório da doutora Úrsula, batendo violentamente a porta. Beatriz, que aguardava, perguntou: O que foi, filha? Eu vou sair daqui e vou para casa do Marco Antônio, eu não fico mais um minuto aqui, gritou Ana Júlia. Beatriz então perguntou à doutora Úrsula: Doutora, o que deu nela para sair desse jeito? Disse que o feto que ela carregava tem anencefalia, que ele vai morrer ainda no ventre quando nascer e, se sobreviver, será um breve período. O melhor a fazer é interromper a gravidez para diminuir o sofrimento. Isso não pode ser verdade. É sofrimento demais para uma menina só. É verdade sim, senhora Beatriz. Não há muito o que fazer diante da certeza iminente da morte, senão lamentar e chorar. Chorando, Ana Júlia saiu da clínica e pegou um táxi em direção à casa do Marco Antônio, em Jucutuquara. Eram 18 horas. Ela bateu à porta. Darlene, que estava na sala, sentada no sofá, redigindo seu laptop, uma ação trabalhista coletiva contra a Pronto Limpeza, uma empresa de limpeza em conservação que faliu e não pagou a rescisão dos funcionários, levantou-se do sofá e foi abrir a porta. Encontrou Ana Júlia chorando, que disse: Boa noite, senhora. Marco Antônio se encontra? Ele está no quarto dele estudando para a prova de biologia. Quem é você? Sou Ana Júlia, namorada dele. Então é você que é Ana Júlia? Eu sou Darlene, a mãe do Marco Antônio, sou advogada. Ele contou que você está grávida dele. A princípio ficamos desapontados pelo fato de ter sido tão irresponsável, de ter se entregado a paixões da carne e não mediu as consequências de seus atos. Agora você vai ser mãe de um filho ou filha dele. Eu também estou grávida, mas de gêmeos. É paradoxal, vou ser mãe e avó ao mesmo tempo. Quer entrar? Sim. A propósito, você está de quantos meses? 5 meses. Eu também estou grávida de 5 meses. Entre e fique à vontade. Ana Júlia entrou na casa de Marco Antônio com Darlene. As duas se sentaram no sofá. A menina disse a Darlene: Vou ter uma menina que não vai nascer. Como? Hoje eu fui fazer ultrassonografia morfológica lá no Daniel Carone e o médico disse que eu vou ter uma menina, mas que ela tem anencefalia, que é uma malformação incompatível com a vida e que ela vai morrer quando nascer. E se vier a sobreviver, será por pouco tempo. A doutora Úrsula Cristina Luque Carvalho disse que eu carrego no ventre um produto da concepção que é clinicamente morto. Seria um caixão ambulante que teria complicações médicas, como hipertensão arterial e aumento do volume de líquido amniótico, alterações respiratórias, hemorragias vultosas, por descolamento prematuro da placenta, hemorragia no pós-parto, por atonia uterina, embolia de líquido amniótico. Mandou meus pais procurarem advogado para entrar com pedido de aborto terapêutico e levar para mim, que ela fazia. Tô confusa, não sei o que fazer. Abortar essa criança nunca. Para começo de conversa, saiba que a Úrsula é abortista, convicta, e aborteira contumaz. Corre a boca miúda que ela costuma fazer abortos clandestinos em sua clínica. Crê em Deus, Pai, que horror, tô começando a ficar com medo. Em segundo lugar, o aborto de anencefalo não é hipótese de aborto terapêutico, que é para salvar a vida da mãe e quando há outro meio para salvá-la. A admito pelo inciso 1º do artigo 128 do Código Penal. Não é terapêutico coisa alguma, é aborto eugênico, que visa exterminar um bebê deficiente. Isso remete ao regime nazista, que eliminava os mais fracos considerados um estorvo à sociedade. A Constituição garante a todos os bebês sadios ou não o direito à vida. O Código Civil diz que os direitos dos nascituros, que são os bebês que você e eu carregamos em nossos ventres, são garantidos desde a concepção. Além disso, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, assegura o direito à vida desde a fecundação. Lágrimas corriam dos olhos de Ana Júlia. Ela ainda estava confusa. Não havia decidido se iria manter ou interromper a gestação. Darlene prosseguiu a conversa. Essas complicações que a doutora falou, se fizer um pré-natal adequado, são todas tratáveis. A medicina evoluiu bastante ao longo dos anos. Vou te dar um conselho, não só de amiga, mas de mulher e mãe que quer o melhor para seus filhos. Procure outro obstetra, porque essa Úrsula é uma pessoa fria e com tendências psicopáticas. Sempre faz suas maldades sem demonstrar remorso ou sentimento. O pior é que ela é minha cunhada, o tio do Marco Antônio, por parte do pai. Ana Júlia ficou impressionada de maneira firme que Darlene defendia a vida. Ela disse mais. A vida pertence a Deus e só cabe a Ele tirar. Ele é autor da vida. Darlene pegou a sua Bíblia, que estava em sua bolsa, e mostrou a Ana Júlia várias passagens que ressaltam a importância que Deus dá à vida intrauterina. Vamos começar aqui pelo Salmo 139, versículos 16 e 17, onde o rei Davi diz: Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um escrito e determinado. Quando nenhum deles havia ainda, vamos a Jeremias 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí, profeta às nações. Vamos a Isaías 41, versículo 1. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E para terminar, vamos a Lucas 1, versículo 41. Ouvindo essa saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Pois é, Ana Júlia. Essas são algumas das passagens que mostram que as crianças que ainda estão em nossos ventres são importantes para o Senhor. Definitivamente, aborto é assassinato, que é um pecado gravíssimo diante dele. Ana Júlia ouviu atentamente as palavras de Darlene e nelas meditou por vários minutos. Ela chorava copiosamente e soluçava, enquanto acariciava sua barriga. A mãe de Marco Antônio, no laptop, entrou no Google, digitou anencéfalos e achou vários testemunhos de mães e pais de crianças anencéfalos. Ela disse a Ana Júlia: Ana Júlia, gostaria de compartilhar alguns testemunhos de mães e pais que tiveram filhos com anencefalia, que eu achei na internet. Você quer ouvir? Sim. Vou ler o primeiro, de Márcia Tominaga. Eu passei mal ao tomar uma Coca-Cola. Pensei, estou grávida. Fiz o teste de farmácia e deu positivo. Depois o resultado foi confirmado com beta-HCG. Pedro Paulo vai ter uma irmãzinha, pensei, ou irmãozinho. O tempo passou, chegou a hora de fazer o exame de translucência nucal. O médico que fez a ecografia demorou muito na análise e, ao final, falou que precisaria repetir o exame na presença do meu médico. Disse simplesmente que não estava visualizando o fechamento da calota craniana, mas que às vezes o fechamento demorava um pouquinho. Não saí alarmada, achei que não haveria maiores complicações. O obstetra pediu que eu repetisse o exame em outra clínica e assim o Dr. Vinagre me deu uma notícia acre. O bebê tinha acrania e não tinha chance de viver muito tempo depois de nascido, se chegasse a nascer. Tornei à clínica. Novo exame na presença do meu obstetra. Parecer confirmado. Acrania que evoluía para anencefalia. Fomos para a sala do médico, para que pudéssemos conversar mais reservadamente a respeito. A perspectiva não era animadora. O bebê, se nascesse, teria chance de viver até uma hora. Se superada esta primeira hora, até uma semana. Se superada a primeira semana, até um mês. Se superado o primeiro mês, até um ano, no máximo. O médico começou a falar sobre a necessidade da autorização judicial para interromper a gestação, mas eu logo interrompi, perguntando se eu corria risco de vida. Não, eu não corria risco de vida em razão da má formação do bebê. Então, doutor, este bebê vai nascer. Assim foi. Uma gestação que evoluiu naturalmente, sem percalços. Poderia dizer que foi a melhor gestação das 6 que tive até o momento. Felipe nasceu de parto normal, em 17 de junho de 2013. Um neto, um belo presente de aniversário para minha mãe. Ele viveu 20 minutos, tendo sido batizado na sala de parto, pelo próprio médico, o que nos dá a certeza de que sua alma está no paraíso. Somos católicos. católicos e acreditamos que foram cumpridas as disposições preconizadas pela doutrina católica para tanto, um santo filho. No ano seguinte, que coisa interessante, a DPF número 54, que trata da autorização para o aborto dos bebês anencéfalos, processo que tramita no Supremo Tribunal Federal, foi distribuída para o relator, ministro Marco Aurélio, exatamente no dia em que Felipe, se estivesse vivo, completaria 1 ano de vida. Coincidência? Acredito que não. Olhando em retrospectiva, vejo que trazer Felipe ao mundo foi, sem dúvida alguma, uma dura experiência pela qual passamos na convicção de que o respeito à vida e o amor incondicional a um filho, seja ele como for, tenha ele a má formação que tiver, é o único apaziguador e verdadeiro caminho a ser trilhado. Que história linda! Eu tenho mais um testemunho de Janaína da Silva César. Venho por meio deste relatar a minha experiência enquanto mãe de um filho anencéfalo. Sou estudante de Direito do 9º semestre da Universidade Católica de Brasília. Há 3 anos, em virtude de um namoro, engravidei e, devido às circunstâncias afetivas, acabei por ficar sozinha. À época tinha 19 anos. Tive que enfrentar todas as questões familiares, a vergonha, enfim, todo o constrangimento de uma gravidez no fim da adolescência. Felizmente, não obstante, todo o sofrimento que experimentaram meus pais por serem católicos me acolheram. Passaram-se 3 meses e, enfim, o pai da criança resolveu acompanhar-me numa ecografia. Era o dia em que conheceríamos o sexo do bebê. Naquela oportunidade, a médica ecografista foi bastante cuidadosa, mas não havia como omitir a anomalia que sofria meu filho. Ele era anencéfalo. Obviamente, tal notícia assustou-me e eu, a princípio, não fui capaz de absorver a realidade, até porque nunca tinha ouvido falar em algo semelhante. Já naquele momento, a doutora trouxe a possibilidade do aborto. Mesmo não se mostrando muito favorável, no mesmo dia tarde procuramos outro médico em um hospital particular de Brasília, o Hospital da Unimed, e este me disse: menina, para que você quer uma coisa que não presta? Se fosse minha paciente, eu te levaria agora para a curetagem. Não sabia o que era curetagem, quando me explicaram tratar-se naquela situação de eufemismo para a palavra aborto. Felizmente, pude contar com o acompanhamento de uma outra médica particular e então dei continuidade ao pré-natal. Desde o primeiro dia, quando foi constatada a má formação, a ecografista e também a minha ginecologista obstetra informaram-me acerca de uma equipe médica especialista nestes casos que atendia no HMIB, Hospital Materno Infantil de Brasília. Na oportunidade, disseram-me que se tratava de uma equipe médica especialista em casos de gestação de alto risco, seja para a mãe ou para o filho. Alguns amigos da faculdade aos quais relatei a situação me disseram que o Ministério Público concedia autorizações para mulheres que desejassem fazer o aborto, principalmente aquelas que recorressem à referida equipe médica do HMIB. Por isso, a princípio, resisti em marcar uma consulta naquele hospital. Contudo, visando as melhores condições para mim e para meu filho, busquei encaminhamento no posto de saúde do Núcleo Bandeirante, tendo em vista que se tratavam de especialistas, e eu queria que meu filho recebesse os cuidados necessários caso viesse sobreviver, depois do corte do cordão umbilical. Realmente já estava decidida a não abortar meu filho. Tal possibilidade somente passava na minha mente à força das palavras, muitas delas duras, que ouvi dos médicos, mas tal possibilidade não emanava do meu interior. Queria conviver com Thales o tempo que fosse possível. Já estava no 7º mês da gestação, e não fosse o fato de que ele era anencéfalo, tudo mais corria na maior naturalidade. Sentia-me bem, não tive alterações fisiológicas, além daquelas naturais da gestação, como, por exemplo, o aumento de 9 quilos no meu peso. Enfim, qual foi a minha surpresa ao constatar a realidade do atendimento naquela equipe de excelência? Pois todo o tempo fui compelida a realizar o aborto. Naquele hospital eram marcadas 1 vez na semana consultas com a referida equipe. Ficavam numa antessala sem assentos suficientes por volta de 12 mulheres e seus respectivos acompanhantes ou não, aguardando a consulta. Todas elas estavam grávidas de crianças com as mais diversas malformações, das quais nunca tinha ouvido falar. Algumas muito pobres, outras que já haviam tido filhos com aquelas deformidades anteriormente, conversavam-se entre si, enquanto eu as observava. Percebi que eu era a única que tinha um filho anencéfalo. Enquanto aguardávamos, pude presenciar um momento que me chocou deveras, e que elas estavam conversando a respeito de uma mãe que tinha passado por ali algumas semanas antes, e que naquele dia estava realizando a interrupção da gravidez. Pude presenciar aquela mãe sentada no corredor do hospital, chorando muito após o parto. Ela estava lá sozinha, porque não permitem acompanhantes no pós-parto de maiores, e sequer, conforme relatou, não permitiram ver o seu filho direito, que lhe causou muito sofrimento. Chegou a minha vez. E como relatei, os médicos, na pessoa do médico-chefe, me diziam que eu já deveria ter feito a chamada interrupção e que uma cesariana traria para mim riscos muito maiores que a interrupção, que eu não deveria mostrar o meu filho para ninguém após o parto e até mesmo que eu poderia ficar cheia de estrias, etc. Tudo para que eu interrompesse a gravidez. Realmente, se fosse necessário recorrer àquele hospital para dar continuidade à gestação, o meu sofrimento teria sido triplicado. Enfim, graças a Deus, eu e o Thales superamos todos os preconceitos e dificuldades. Amei-o com toda a intensidade que conseguia. Cantei, rezei, brinquei, ou seja, fiz tudo o que uma mãe faz com seu filho no voo. Ele nasceu às 3 horas do dia 9 de julho de 2002. Foi registrado como cidadão brasileiro e faleceu às 11 horas e 25 minutos do dia 10 de julho de 2002. Tive a oportunidade de segurá-lo no colo e de me despedir dele. Hoje trago uma linda e real lembrança de uma gravidez que teve algumas dificuldades intrínsecas à situação, mas que me trouxe muitos benefícios enquanto pessoa humana e me deu uma grande alegria, a de ser mãe. Sou mãe do Thales, vivo ou morto, bonito ou feio, presente ou ausente. Sou mãe dele porque ele efetivamente existiu e foi gerado em mim. O tempo que ele permaneceu com a minha família e toda a multidão que ia vê-lo na incubadora, um grande lucro. Antes da liberação do aborto, que as mães de filhos anencefálicos necessitam é de esclarecimento. Valendo ressaltar as incoerências que têm sido divulgadas e apoio. A atitude do governo deve ser a da prevenção, uma distribuição de ácido fólico, como combate ao uso de drogas, enfim. Não vai ser por esse caminho, aparentemente mais fácil, que as mães terão a sua dificuldade sanada, mas no acolhimento e na solidariedade. Ana Júlia, após ouvir esses dois testemunhos, falou: Darlene, eu ouvi duas histórias muito lindas sobre o amor materno, mesmo diante da certeza da morte dos filhos. Vou dar à luz a Ana Beatriz, que será o nome dela. Viverá o tempo que Deus determinar e, como toda cidadã brasileira, terá certidão de nascimento e de óbito. Vou amar minha filha intensamente e cuidar dela enquanto ela viver. Não vou deixar que um carniceiro, como a doutora Úrsula, trucide minha pequena como uma cureta ou um aspirador. Agora foi Darlene que não se conteve e foi às lágrimas. Nesse momento, veio Marco Antônio de seu quarto e encontrou Ana Júlia deitada no sofá e Darlene, que redigia a peça processual. Ele perguntou à mãe: Oi, mãe, que surpresa ver a Ana Júlia aqui deitada no sofá. Eu ouvi toda a conversa lá do quarto. Independente de qualquer coisa, eu vou amar a minha filha enquanto ela viver e pedir a Deus que nos dê força para suportar a sua partida. A sua palavra não diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão? Vou cumprir meu papel de pai e cuidar da Ana Beatriz até o último suspiro. Ana Júlia levantou-se do sofá e abraçou Marco Antônio. Darlene fez o mesmo e disse: Marco Antônio, por algum tempo achei que você jamais tomaria juízo, mas me enganei. Vi que você e Ana Júlia demonstraram amadurecimento e altruísmo diante de uma situação adversa. Deus seja louvado. Chorei diante da fala de Ana Júlia, cheia de ternura para com a filha e de proteger a criança de todo o mal. Marco Antônio, para você que está chegando agora, vou ler aqui da internet a história da jornalista Kellen Reis, que estava grávida de uma criança anencéfala. Meu nome é Kellen Reis, tenho 24 anos, sou casada e estou grávida de 8 meses. Ao quinto mês de gestação, eu descobri que a minha filha, Maria Eduarda, já tinha um nome, possuía anencefalia. No momento, com a chegada da notícia, é claro que é um abalo, você se sente impotente diante da situação. Meu marido esteve presente no exame, esteve presente comigo nas consultas médicas, procurei vários especialistas. Duas médicas me orientaram que eu poderia fazer o aborto, mas eu não quis. Acredito que eu não sou ninguém para decidir sobre a vida de outro ser humano, principalmente da minha filha. Optei por levar a gestação até o final. Quem acredita que eu sofro, que eu choro todos os dias? Eu não sofro desta maneira. Preferi curtir cada momento da minha gestação, curtindo a minha gravidez, curtindo a minha filha que mexe, que reage a estímulos, que me dá essa condição. A minha força vem dela. Acredito que a mãe de um anencéfalo só sofre se ela quiser, porque ela tem a opção de ficar chorando o dia todo, mas eu quis curtir cada momento e cada dia. Vou levar essa gravidez até o último minuto. Procurei saber se eu corri algum risco. Estou tendo orientação médica e psicológica. Para mim, é uma gravidez normal. Para mim, existe uma vida sim. Não me considero um caixão ambulante, não acredito que minha filha esteja morta dentro de mim. Quero ser mãe hoje. O que eu puder fazer para minha filha hoje, eu vou fazer. Acredito que é dessa maneira que toda mãe poderia fazer, que é contribuir com a vida do seu filho. Porque se ela viver até o nono mês, se ela sobreviver ao parto por alguns segundos, por algumas horas que seja, ou por um ou dois dias, como já aconteceu em alguns casos, a minha parte eu fiz como mãe. consegui ser mãe de Maria Eduarda até o momento que ela aguentou viver. E não que eu decidi que ela vivesse, porque eu acho que eu não tenho esse direito de decidir sobre a vida de ninguém, de outro ser humano que não a minha. Essa é a minha primeira filha. Eu tenho certeza que eu vou engravidar de novo, que eu vou ser mãe de novo, mas eu não vou ter a Maria Eduarda de novo. Então hoje eu quero ser mãe da Maria Eduarda. Imitando a Kellen Reis, hoje eu quero ser mãe da Ana Beatriz, de Sena Júlia, afagando o ombro de Marco Antônio. E eu quero ser o pai de Ana Beatriz, com o Marco Antônio com lágrimas nos olhos. Eu quero ser a mãe de Mateus, o Lucas e a avó de Ana Beatriz, afirmou Darlene, abraçando o casal. Ana Júlia e Marina marcaram o encontro na Tamis, a cafeteria, no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto. Fazia algum tempo que elas não se viam. Marina, eu vou ter uma menina, mas ela é anencéfala, que é uma má formação incompatível com a vida e que a bebê quase morreria quando viesse ao mundo. A doutora Úrsula recomendou que eu fizesse um aborto, pois carregar minha filha no ventre seria um sofrimento inútil e que teria uma série de complicações médicas. No dia que eu fui fazer a ultra e soube do resultado, meu mundo desabou. Mas quando fui à casa de Marco Antônio e falei com a Darlene, tudo mudou. Ela me mostrou que, do ponto de vista jurídico, minha bebê, mesmo com esse problema, tem direito à vida. E este direito é inviolável. Além disso, ela me mostrou várias passagens bíblicas que mostram como Deus tem um apreço especial para as crianças que ainda estão no ventre de suas mães. E leu dois testemunhos de mães de crianças anencéfalas que me tocaram muito, o de Márcia Tominaga e de Janaína da Silva César, ambas de Brasília. Quando eu disse que iria manter a gravidez e que ela vai se chamar Ana Beatriz, a Darlene chorou. Aí apareceu o Marco Antônio dizendo que vai amar a nossa filha enquanto ela viver e pedir a Deus que nos dê força para suportar a sua partida e que vai cumprir com seu papel de pai e cuidar de Ana Beatriz até o último suspiro. Foi aí que a mãe dele nos elogiou pela postura madura que tivemos diante de uma situação adversa. Ela leu para Marco Antônio o testemunho da jornalista Kellen Reis, que estava grávida da Maria Eduarda e falava com amor da filha. Achei lindo. Ana Júlia, você sabe que qual for sua decisão, vou apoiar sempre. Não liga para tia Úrsula. Ela é uma transtornada da cabeça. Até eu tenho medo dela. A tia Darlene e Marco Antônio já me contaram tudo. O compromisso de ser a madrinha de Ana Beatriz ainda está de pé. A gente tem que curtir essa bebê enquanto ela viver. Porque depender de mim, ela terá todo o meu amor e meu carinho. Ela é um ser humano como nós e só cabe a Deus definir o seu destino, que devemos aceitar com resignação. Ana Júlia e Marina se abraçaram e choraram copiosamente. Alfredo, que tomava uma tigela de açaí e estava uma mesa atrás de Ana Júlia e Marina, gravou toda a conversa no seu iPad e postou no Facebook. Horas depois, o post na rede social havia chegado aos 250 comentários. Vamos selecionar os mais informes. Então quer dizer que a Ana Júlia já está prenha de uma aberração da natureza. Que situação, hein? É o cruzamento dela com o quê? É o final dos tempos. Marina vai ser madrinha de uma criança que é morta. Como é que pode? Ela só pode ser retardada mental. Ela não aborta essa bizarrice que ela quer chamar de filha. Carregar 9 meses uma criança que não vai viver é uma verdadeira tortura. A justiça permite a interrupção da gravidez nesses casos. Para que seguir uma gravidez cujo feto já está clinicamente morto? Melhor tirar uma vez do que arrastar esse sofrimento. A aberração tem até nome. Ana Beatriz. Tem mais é que abortar. Até quando as religiões vão insistir em colocar o bedelho nas liberdades individuais das mulheres, dentre elas, de decidir sobre sua reprodução? Tadinha, ela deve ter problemas mentais. Ela tá brincando de ser mãe como se brinca com boneca de pano. Tá esperando algo que não vai ser? A Marina, madrinha de uma Nath morta? Faça-me um favor, né? A piada do dia. Ana Júlia é livre para decidir sobre seu próprio corpo, mas foi influenciada pela mãe do Marco Antônio, uma fundamentalista religiosa que se baseia mais nos dogmas do que na ciência, que dá 100% de certeza da não sobrevivência do feto anencéfalo. O trio do manicômio, Marina, Marco Antônio e Ana Júlia. Não sei quem é mais doido. Às vezes sinto que não moro numa democracia, mas sim numa teocracia, onde os líderes religiosos elegem seus representantes e querem impor sua doutrina em forma de lei. O Estado é laico e as pessoas são livres para decidir sobre seus corpos. Mas como menina de menor, é influenciável até pela mãe do namorado, que é uma moralista de direita. Retardado mental, mais relação sem proteção, fundamentalismo religioso igual Ana Beatriz, se vier a sobreviver. Só é contra aborto de anencéfalos quem nunca teve que passar por essa experiência terrível. Queria ver se fosse a mãe de Marco Antônio que tivesse um filho com esse problema. Qual seria a sua reação? Chega de torturar as mulheres pela legalização do aborto de anencéfalos. Carregar um feto natimorto por 9 meses é um verdadeiro suplício. A mulher tem o direito de decidir. A menina é um caixão ambulante, pois está carregando um feto natimorto. É um circo de horrores. Se nascer, vai sobreviver por algumas horas. Se ficar vivo, será um ser em estado vegetativo. E a Marina vai ser a madrinha. Se fosse eu, já teria tirado há muito tempo. Essa gravidez é cheia de complicações e o parto é difícil. Mas com uma sogra moralista e religiosa, fica difícil decidir sobre o próprio útero. Storyline de um filme de terror. Um casal adolescente vai ser pai de uma criança anencéfala e natimorta. Ana Júlia vai parir uma criança que vai morrer. O Marco Antônio vai ser pai de uma menina morta. E a Marina vai ser a madrinha? Foram muitas barbaridades escritas a respeito de Ana Júlia, Marco Antônio, de Marina e de Darlene. E até do sentimento religioso. Em qualquer roda da escola, Ana Júlia era o assunto mais comentado. Quando ela chegou na escola, acompanhada de Marco Antônio, foi zombada pelos alunos. Lá vem Ana Júlia, a menina que brinca de ser mãe, disse Márcio. A mãe e o pai do monstro chegaram aí, gente, afirmou Daniel. Ana Júlia e Marco Antônio são os pais do ano, da bizarrice, riu Kleber. Ana Júlia sofre uma queda de pressão e passa mal. Marco Antônio perdeu a paciência e deu um chute na cara de Márcio, a ponto de sair sangue. Um cachação em Daniel e um soco na cara do Kleber. Alfredo, ao ver a cena de longe, foi ao orelhão e liga para a doutora Úrsula. Alô, Úrsula, é o Alfredo. Fala, Alfredo, o que você manda? Espiei a conversa entre Ana Júlia e Marina, gravei vídeo e botei tudo no Facebook. Já tem 500 comentários. Aqui, os meninos trollaram o casalzinho e deu até porradeira entre Marco Antônio e eles. Que maravilha! Com essa pressão, Ana Júlia não terá outra opção se não me procurar para antecipar o parto e assim ganhar um dinheirinho. No fim da tarde, você passa aqui na clínica para pegar seu PlayStation 3. Pode deixar, valeu, Urso. Falou. Lourdes, a dona da cantina, preparou um copo com água para Ana Júlia, que ficou estabilizada. Na coordenação, Marco Antônio é repreendido por Lúcia, a coordenadora. Entendo que Márcio, Daniel e Kleber te ofenderam e ofenderam sua namorada, mas nada justifica uma atitude tão violenta. Diante da gravidade do fato, não vejo outra opção senão te suspender das aulas por 5 dias. E só voltar mediante a presença de um dos pais ou responsável. Você vai para casa agora. Mas, Lúcia, eu sinto muito, Marco Antônio. Os meninos que me provocaram não vão ser suspensos? Eles serão advertidos oralmente. Posso ir? Pode. Vou ligar para o porteiro para abrir o portão para você. Lúcia ligou para o porteiro autorizando a saída de Marco Antônio. Sentindo-se mal, Ana Júlia pediu para Lúcia para sair da aula mais cedo. Ela chamou um táxi, foi para casa, tomou um calmante e dormiu. Enquanto isso, as provocações na internet prosseguiam. Agora, com montagens de Ana Júlia dando a luz a um monstro. Marina, que tinha uma consulta de rotina marcada com a doutora Susa Moreira, viu a tia, a doutora Úrsula, tirar do porta-malas do seu Citroën C4 Palas e dar para Alfredo um presente. Por que a tia Úrsula está dando um PlayStation 3 para Alfredo? Pensou. Como a clínica tem rede Wi-Fi aberta para os clientes, Marina pegou seu iPad, entrou no Facebook e viu o vídeo da conversa dela com Ana Júlia, os comentários maldosos e as peças ofensivas publicadas a seguir. Ela ficou furiosa e grita. Desgraçado! Com que direito o Alfredo filma minha conversa com Ana Júlia e posta no Facebook? Para ser motivo de chacota? As pessoas me chamaram de louca e de retardada, sem contar que ofenderam Ana Júlia, meu primo e tia Darlene. Isso é invasão de privacidade. E garanto que isso não vai ficar assim. Eu vou matar o Alfredo. Capítulo 7. O contra-ataque dos amigos. Marco Antônio e Darlene estavam na mesa da cozinha tomando café da manhã. Ele tinha algo para dizer à mãe. Mãe, aconteceu algo terrível ontem. O que, meu filho? Não sei como, mas alguém espalhou para os meninos da escola que a Ana Júlia vai ter uma bebê anencéfala e falaram de coisas horríveis dela e de mim. Ana Júlia passou mal e teve que sair da escola mais cedo. Eu perdi a paciência e bati nos 3 meninos que provocaram a gente. Tô suspensa por 5 dias e só volto se você for. Meu Jesus, você me apronta cada uma. Eu vou para a escola ainda hoje e vou saber tintim por tintim dessa história. A propósito, quem são esses 3 meninos? Márcio, Daniel e Kleber. Eles só tomaram uma advertência. Nada justifica a violência. Faltou sabedoria da sua parte para saber lidar com as provocações. Mas eles tocaram em algo muito sagrado, que é a família. O Nokia C3 da Darlene tocou. Era Marina, bastante furiosa. O celular estava no viva-voz. Oi, Marina, bom dia. Que mané bom dia? Minha noite foi péssima. Ai, menina, que mau humor. Alfredo, que é um colega nosso, fez uma coisa horrível. O que ele fez? Gravou um vídeo da conversa minha com a Ana Júlia e postou sem nossa autorização no Facebook a respeito da doença da bebê. O pessoal tá tirando sarro da minha cara, da Ana Júlia, do Marco Antônio e até de você, tia. Sem contar as montagens horríveis que fizeram de Ana Júlia parindo um monstro. A vontade que eu tenho é desganar o Alfredo. O que ele fez não tem perdão, é invasão de privacidade. Agora somos motivos de chacota na escola. Que barbaridade! Hoje eu vou à escola para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis. Isso é crime contra a honra e pode dar processo, tanto civil como criminal. Quero mais é botar o Alfredo e os demais idiotas que falaram gracinha no pau. Ana Júlia tá arrasada com as provocações que fizeram dela ontem na escola. Ela me contou hoje de manhã pelo telefone o que fizeram com ela e com o Marco Antônio. O Marco Antônio também me contou o que aconteceu. Mas deixei claro que não concordei com a conduta dele de agredir os colegas que fizeram chacotas contra ele e contra Ana Júlia. É mesmo, tia? Ele tinha que pegar a ripa e bater até sair sangue no lombo desses moleques e umas 50 chicotadas nas costas do safado do Alfredo. Eu vou na escola com você pra resolver essa situação. Manda um abraço pro Marco Antônio. Tchau, tia. Tchau, Marina. Darlene pôs o celular na mesa e continuou a tomar o seu café. Mãe e filho voltaram a conversar. Mãe, eu tô custando a acreditar que o Alfredo tenha feito isso com a gente. Durante tanto tempo a gente andou junto, ele frequentou minha casa, que mau caráter. Felizmente é verdade, Marco Antônio. A traição pode vir de quem você menos imagina. Mas é troco de quê? A mando de quem ele fez isso, meu Deus? É o que eu vou saber, quando for à escola hoje à tarde. Eu espero. Ele invadiu a privacidade de várias pessoas e expôs a gente em uma situação de vexame perante nossos amigos no Facebook. Não tira a razão da Marina, tem que botar ele quem mais publicou os insultos na justiça. Eu vou chamar os autores dessa troça para uma conversa séria, propondo que se retratem publicamente e retire o vídeo e as peças ofensivas. Caso contrário, eu vou acionar os pais deles judicialmente. Combinado assim, Marco Antônio? Combinado. Então tá bom. A Marina mandou um abraço para você. Manda outro para ela. Mais tarde, Ana Júlia e Marco Antônio foram para o consultório da doutora Lilian Barreto, obstetra, especialista em gestações de alto risco, que passou a acompanhar a gestação da adolescente e demonstrou sensibilidade com o caso de Ana Júlia, tanto que faria o parto dela. Ela também atendia Darlene, que indicou a doutora Ana Júlia. Doutora Lilian fez ultrassom em Ana Júlia, que mostrava a Ana Beatriz e as batidas do seu coraçãozinho. Que lindo! Como o coraçãozinho dela pulsa, meu Deus! Disse Ana Júlia, indo às lágrimas. E ainda dizem que Ana Céfalo não tem vida, afirma Marco Antônio abraçando Ana Júlia. Realmente é um ser humano com vida dentro de seu ventre, Ana Júlia. No que depender de mim, farei de tudo para que ela nasça com dignidade, disse doutora Lilian. Darlene e Marina foram ao TU decididas a falar com a coordenadora e a diretora da escola para chamar os três meninos que provocaram Marco Antônio e Alfredo, responsável pela gravação e publicação do vídeo, para uma conversa séria. Na recepção, Darlene disse a Janete, a funcionária. Tem horário marcado com a diretora e a coordenadora dessa escola. Trata-se de um assunto seríssimo envolvendo alunos dessa instituição. Quem é a senhora? Sou Darlene Aparecida Vernesbar Carvalho, mãe de Marco Antônio Vernesbar Carvalho. Só um minuto. Janete ligou para o ramal da diretora, Maria do Carmo, que autorizou a entrada de Darlene e Marina. Elas subiram as escadas até a sala da direção. Entraram e sentaram nas cadeiras. Darlene disse: boa tarde. Eu sou Darlene, mãe de Marco Antônio, e esta é Marina, minha sobrinha. Prazer, eu sou Maria do Carmo, diretora do TU de Jardim da Penha, disse Maria do Carmo, cumprimentando Darlene e Marina. Eu sou Lúcia, coordenadora do primeiro e segundo ano do ensino médio desta unidade, disse Lúcia, cumprimentando Darlene e Marina. Vim aqui, senhora Maria do Carmo, para tratar de um assunto gravíssimo. Meu filho Marco Antônio afirmou que alguém espalhou para os meninos da escola que a Ana Júlia vai ter um bebê anencéfalo e falaram impropérios contra a menina e do meu filho. Ana Júlia passou mal e teve que sair da escola mais cedo. Marco Antônio perdeu a paciência e bateu nos três meninos que provocaram o casal. Por isso, ele foi suspenso. Não concordei com a conduta dele, o repreendi. Mas nessa manhã, recebi um telefonema da Marina, que é minha sobrinha, informando que o aluno Alfredo gravou, sem autorização dele e de Ana Júlia, um vídeo da conversa delas e postou no Facebook a respeito da doença da bebê. Sem contar as montagens horríveis que fizeram de Ana Júlia parindo um monstro. Com certeza, isso deve ter provocado as provocações na escola. Peço, por favor, que chame os três meninos que fizeram essa barbaridade e chame o Alfredo. Quero conversar seriamente com eles, falou Darlene com firmeza. Lúcia, por favor, busca o Alfredo, Daniel, Márcio e Kleber, disse Maria do Carmo. Obedecendo à ordem da diretora, Lúcia foi à sala de aula, buscou Alfredo, Daniel, Márcio e Kleber e os levou à sala da direção. Ela disse: diretora, aqui estão os meninos que a senhora pediu para trazer. Obrigada, Lúcia. Maria do Carmo interroga Daniel, Márcio e Kleber. Daniel, Márcio e Kleber, antes de qualquer coisa, boa tarde. Eu chamei vocês aqui para fazer algumas perguntas e a primeira delas é: por que vocês foram agredidos pelo aluno Marco Antônio? É porque a gente fez uma brincadeira, disseram Daniel, Márcio e Kleber uníssonos. Brincadeira de mau gosto, diga-se de passagem. Vocês deveriam medir as palavras. Sentimentos de pessoas que me são caras foram feridos, interrompeu Darlene. Bando de idiotas, foram brincar com uma coisa séria, indignou-se Marina. Como é que vocês souberam da doença da bebê de Ana Júlia? Perguntou Maria do Carmo. A gente viu o vídeo que Alfredo postou no Facebook da conversa de Ana Júlia e Marina, disse Márcio. Alfredo, eu vou te matar, seu desgraçado, seu verme, sua praga, gritou Marina, querendo ir às vias de fato com Alfredo. Marina, olha os modos, menina, advertiu Darlene. Daniel, Márcio e Klebe, vocês deviam ter vergonha do que fizeram. Foi uma brigadeira de extremo mau gosto. Fazer chacota sobre o infortúnio alheio é inadmissível. Eu exijo que se retratem agora do ato, asseverou Maria do Carmo. Sinto muito, peço desculpas, disse Klebe. Eu também, disse Márcio. Eu também, disse Daniel. Sendo assim, estão dispensados. Boa tarde. Os três meninos saíram cabisbaixos. Ainda na sala de direção, Maria do Carmo voltou-se para Alfredo e perguntou. Alfredo, por que você invadiu a privacidade de suas colegas colocando um vídeo onde elas tratavam uma questão que só dizia respeito a uma delas? A doutora Úrsula me procurou e pediu que eu fosse ao café e filmasse pelo meu iPad a conversa de Ana Júlia e Marina e postasse no Facebook. Ela cooptou pessoas para que fizessem comentários maldosos no post, com o objetivo de pressionar Ana Júlia a procurar ela a fazer o aborto. Em troca, ela me deu um PlayStation 3. Tô profundamente desapontada com você, Alfredo, que filmou uma conversa íntima sem consentimento das participantes, gerando toda sorte de constrangimento à minha família e à família de Ana Júlia. Fez isso em troca de um PlayStation 3, que eu poderia acionar seus pais judicialmente, tanto na área civil e criminal, por difamação e pedir danos morais. Se você não sabe, eu sou advogada. Você tem noção do que fez a vida de várias pessoas, Alfredo? Disse Darlene. Judas, traidor, trocou seus amigos por uma droga de PlayStation. Isso é imperdoável, você é um mau caráter que se vende. Não quero ver sua cara nunca mais. Quanto à tia Úrsula, também não quero mais conversa com aquela víbora, gritou Marina, levantando-se furiosa e saiu batendo a porta da diretoria com violência. Eu tô arrependido pelo que fiz e peço perdão. Sempre quis ter um PlayStation 3 e fui seduzido pela doutora Úrsula. Eu aceito as desculpas em nome da minha família, mas você vai ter que se desculpar pessoalmente com a Ana Júlia. E tem um detalhe. Você me promete que vai tirar o post e o vídeo e colocando uma nota pedindo desculpas do ato? De acordo? Perguntou Darlene. De acordo, respondeu Alfredo. Eu não vou te processar porque, pelo que vi, você foi corrompido pela Úrsula. Essa sim vou processar. Isso não pode e não vai ficar assim, disse Darlene. Obrigado, respondeu Alfredo, que se levantou e saiu da sala. Darlene saiu da sala da diretoria e mandou um torpedo para Marina e Marco Antônio, pedindo encarecidamente a eles que nada contassem a Ana Júlia a respeito das provocações no Facebook. Ela saiu do TU e foi para seu carro e saiu em direção à clínica Femina, para tirar satisfações com a doutora Úrsula. Ao passar pela Avenida Saturnino de Brito, ela ligou o rádio que estava sintonizado na Máxima FM e estava no boletim de notícias. O locutor deu a seguinte notícia. E uma última informação. Foi assassinada dentro de seu consultório na clínica Femina a médica ginecologista e obstetra Úrsula Cristina Luque Carvalho. As primeiras informações obtidas por nossa equipe de jornalismo é que o autor do crime foi o segurança da clínica Reginaldo Faria do Couto, que tinha um relacionamento com a vítima. A polícia já iniciou as buscas pelo paradeiro de Reginaldo. Mais informações sobre o caso você terá no próximo boletim às 17 horas. Eu sou Leandro Martins e este foi o boletim da Máxima FM. Que coisa, não quero desejar o mal de ninguém, mas Úrsula colheu o que plantou. Meus sentimentos à família dela, disse Darlene. Marina, quando soube da notícia, ficou desesperada e foi até a clínica. Queria ver o corpo da tia. Ela podia ter os defeitos que fosse, mas ela era minha tia. Sangue do meu sangue, falou. Ela tentou se aproximar da clínica, mas foi impedida pelos policiais militares. O local estava cercado de várias viaturas da polícia civil e militar, de vários veículos de imprensa. Minutos depois, o corpo da doutora Úrsula foi removido. Marina mandou um torpedo à sua tia Darlene. Tia Darlene, a tia Úrsula foi assassinada a tiros pelo segurança e amante dela. Tô arrasada. Ela podia ser fria, estranha e mau caráter, mas era minha tia. Darlene assim respondeu à sobrinha. Lamentável situação. Ouvi a notícia pela Máxima FM. Sinto muita pena dela. Capítulo 8. Começa o milagre da vida. Darlene organizou em sua casa o chá de bebê seu e de Ana Júlia, que foi bastante movimentado e contou com a participação das colegas da adolescente do TU, da Crisma da Paróquia Santa Rita, das funcionárias e advogadas do escritório de advocacia onde Darlene trabalhava, das irmãs da igreja presbiteriana, da mãe de Ana Júlia, Beatriz, e da avó Dona Juliana. Enquanto isso, os homens que acompanhavam as mulheres ficaram na sala comendo salgadinho e vendo futebol na TV. No dia seguinte, Darlene, acompanhada de Miguel e Marco Antônio, deu entrada na maternidade Santa Maria para dar à luz aos gêmeos Mateus e Lucas, via cesariana. Ela estava com 37 semanas de gestação e queria ter os meninos via parto normal, mas na ultrassonografia mostrava os bebês de barriga para cima, sem contar que a pressão da mãe de Marco Antônio havia subido muito nos últimos 2 meses de gestação. Em virtude das complicações, a orientação médica foi para realizar uma cesárea. No corredor do hospital, Marco Antônio deu um beijo no rosto de Darlene, que estava deitada na maca, sendo levada ao centro cirúrgico. Ele disse: "Mãe, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Em nome de de Jesus vai dar tudo certo. Obrigada, meu filho, disse Darlene, dando um beijo no rosto de Marco Antônio. Em 15 minutos de operação, comandada pela doutora Lilian, nasceu Mateus com 2,2 kg. 15 minutos depois, nasceu Lucas com 2 quilos. Eles tinham cabelos pretos do pai, que era calvo, mas os olhos eram azuis como o da mãe. As enfermeiras os mediram, pesaram, fizeram os testes de praxe e depois foram para o berçário. Miguel, aos vê-los, chorou de alegria. Obrigada, pai, tu és fiel, disse. No quarto, após acordar da anestesia, Darlene viu a enfermeira Gisele trazer os seus bebês, que choravam muito e ficou bastante emocionada. Ela disse: obrigado, Senhor, pela bênção de ter dois filhos saudáveis e formosos. Aleluia. Marco Antônio bateu na porta e disse: sou eu, mãe, o Marco Antônio. Pode entrar, disse Darlene. O adolescente entrou no quarto e viu os dois irmãos sendo amamentados pela mãe. Ele falou: mãe, que bebês mais lindos. Posso segurar um deles? Só depois de um deles parar de mamar. Tomara que a Ana Beatriz seja tão linda quanto eles. De repente, o BlackBerry de Marco Antônio tocou. Era Ana Júlia. Oi, Ana Júlia, tudo bom? Meu bem, a bolsa estourou. Ana Beatriz tá pra nascer. As contrações só estão aumentando. Eu e o papai vamos aí te buscar e trazer aqui na maternidade. Ai, ai, não sei se vou aguentar. Aguenta sim. Os gêmeos já nasceram? Nasceram hoje, são muito lindos. Tem um cabelo pretinho como o do papai e os olhos azuis da mamãe. Que lindo, quero ver eles depois. Eu quero ver como vai ser a nossa bebê, meu amor. Eu também, meu anjo, um beijo. Outro, meu lindo. No apartamento, Ana Júlia falou com a mãe. Mãe, o Marco Antônio, junto com o pai dele, vão me buscar pra me levar pra maternidade. Tá chegando a hora. Que bom, Ana Júlia. E o papai, ele vai vir? Disse que tá pra chegar amanhã. Então tá bom. No quarto da maternidade, Marco Antônio falou com a mãe. Mãe, Ana Júlia acabou de me ligar e disse que a bolsa estourou. É a hora de Ana Beatriz vir ao mundo. Eu e papai vamos lá trazer ela aqui na maternidade. Que o Senhor seja com ela nessa hora do parto. Dê forças a ela quando ele tiver que recolher a Ana Beatriz. Benção, mãe. Que Deus te abençoe, filho. Marco Antônio saiu do quarto e falou com Miguel. Pai, Ana Júlia tá em trabalho de parto e Ana Beatriz tá pra nascer. Eu falei que vamos buscá-la. Tudo bem, Marco Antônio. Só vou ter uma palavrinha com sua mãe e já vou. Tá bom, pai, te aguardo. Após conversar com Darlene, Miguel saiu da maternidade acompanhado de Marco Antônio rumo à casa de Ana Júlia. Quando eles chegaram, viram Ana Júlia se contorcendo por causa das contrações uterinas. Já tô aqui, Ana Júlia, fica tranquila que vai dar tudo certo, disse Marco Antônio. Eu espero, respondeu Ana Júlia afagando as mãos de Marco Antônio. Marco Antônio, seguido por Miguel e Beatriz, carregou a amada pelas escadas do prédio, já que o elevador estava com defeito, e saiu até o carro, que a levou à maternidade de Santa Maria. As contrações estavam maiores e ela tinha a sensação que daria luz ali. Ela gritava de dor, mas Marco Antônio acariciava e beijava a barriga e Ana Júlia. Ao chegar à maternidade, foi colocada numa cadeira de rodas pelas enfermeiras e levada para a sala de parto. Doutora Lilian fez a última ultrassonografia que constatou que a bebê de Ana Júlia estava com barriga para baixo e tinha 6 centímetros de dilatação. Ana Beatriz estava para nascer nas próximas horas. Às 24 horas de uma maternidade adolescente. Às 3 horas e 30 minutos da manhã do dia 11 de abril de 2012, após um extenuante trabalho de parto conduzido pela doutora Lilian e sua equipe, nasceu Ana Beatriz Siqueira Carvalho. Ela chorou, provando que crianças anencéfalas têm vida, embora ela seja curta. A bebê tinha uns tufos de cabelo louro, olhos verdes e era a cara do Marco Antônio. Ana Júlia estava com 40 semanas completas de gestação e, no caso dela, o parto foi natural, sem necessitar de uma intervenção médica maior. Normalmente, o bebê ajuda a iniciar o parto com sua glândula pituitária e as suprarrenais, glândulas dos rins. Contudo, se elas estão faltando ou se seu desenvolvimento foi atrofiado nas crianças anencéfalas, então o parto nem sempre começa espontaneamente. Em consequência, muitas mulheres pedem que o parto seja induzido no fim de sua gestação. Como a calota craniana está faltando, é ideal que a bolsa d'água demore a se romper durante o parto, de tal modo que possa exercer a pressão necessária sobre o colo uterino para dilatá-lo. Se for possível manter a bolsa d'água intacta, o nascimento de uma criança anencéfala acontecerá quase do mesmo modo como se a mãe estivesse dando a luz a uma criança sadia e demorará o mesmo tempo. A experiência de mães de crianças anencéfalas tem mostrado que o rompimento artificial da bolsa reduz significativamente as chances de o bebê nascer vivo. Após ter sido pesada e medida, ter tomado banho e terem lhe vestido um pagãozinho, Ana Beatriz foi para os braços de Ana Júlia. Já no quarto, chorou de alegria ao vê-la e a amamentou. Meu Deus, como ela é linda! É mentira quando dizem que anencéfalos são monstros. Minha bebê é a mais linda do universo. Branquinha, rosada, cheirosinha. É uma gracinha, disse Ana Júlia com alegria. É linda mesmo, meu amor. É um presente de Deus para todos nós, disse Marco Antônio entrando no quarto com sua câmera Canon T2i. Marco Antônio tirou várias fotos de Ana Júlia com a bebê. Mauro entrou e disse: oi, Ana Júlia. Oi, pai. Posso segurar a menina? Pode. Mauro pegou Ana Beatriz do colo de Ana Júlia e a segurou. Marco Antônio fotografou. Rapidamente, Darlene passou e também tirou fotos segurando a pequenina no colo. Ela falou: é igualzinho ao Marco Antônio quando era bebê, tirando os olhos verdes. Muito fofo. Beatriz e Miguel, vovôs babões, também tiraram fotos com Ana Beatriz. Uma criança linda, não? Perguntou Beatriz a Miguel. É uma criança muito linda e filha do Pai Celeste, respondeu Miguel. Por fim, chegou o reverendo Orozimbo Teixeira, pastor da Igreja Presbiteriana, chamado por Miguel e Marco Antônio para apresentar Ana Beatriz ao Senhor. Ele então orou. Pai amado, como ministro da tua palavra, estou aqui para apresentar a pequena Ana Beatriz, que estás prestes a partir para teus braços. A tua palavra nos diz que dos pequeninos é o reino dos céus. Dá forças aos teus filhos para suportar a dor da partida desta bebê. É o que te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ana Júlia e Marco Antônio divertiram-se por horas com sua pequena. Ouviam sua boquinha estalar, fizeram carinho em sua perninha e ela respondia com um sorrisinho. Eles viveram a experiência de terem um filho de forma mais intensa do que todos os pais que tiveram filhos saudáveis. De repente, a bebê começou a perder a respiração e ficou roxinha. Ana Júlia pressentia que a hora da partida estava próxima. Ó Jesus, tem misericórdia de mim. Me deixa ficar com Ana Beatriz por mais algumas horas. Me dá forças para suportar a dor da partida, Senhor. Meu Deus, ouve a súplica da tua filha. Deixa ela viver mais um pouquinho, meu Pai. Às 15 horas e 30 minutos do dia 12 de abril de 2012, Ana Beatriz partiu para o Senhor, nos braços de Ana Júlia. Ela estava triste, porém feliz por ter optado pela vida e ter vivido 24 horas ao lado de sua filha. Marco Antônio, quando soube da morte da filha, chorou copiosamente no colo de Darlene, que estava recebendo alta, juntamente com Mateus e Lucas. Em comum acordo, optaram por não fazer o velório de Ana Beatriz e fizeram a cremação, que foi no mesmo dia, às 17 horas e 30 minutos no crematório São Miguel. Quando o caixãozinho foi para o forno, Ana Júlia disse: Ana Beatriz está nos braços do Pai. A sua vontade foi feita. Enquanto ela viveu, eu a amei até o último momento. Eu sou uma mãe muito feliz por ter vivido a maternidade e por ela ter me tornado mais madura. Eu também amadureci muito com essa experiência. Passei a ter outra visão de mundo, a amar mais o próximo. Agora Ana Beatriz é um anjinho no céu, disse Marco Antônio, abraçando Ana Júlia.